Abram suas Bíblias na Epístola de 1 João. Depois, vai ter oferta depois, tá, galera? Fique tranquilo que vocês não sairão daqui sem deixar tudo que você tem no seu bolso. Primeira João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Primeira João, capítulo 2, verso 7 até o verso 11. Vamos lá? Diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece nas trevas, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quero orar com vocês. Precioso Deus, maravilhoso, cujo caráter e essência é amor, amor em toda a sua plenitude, que está muito além da nossa concepção, do nosso entendimento, Senhor. Sabemos que um dia nós te veremos face a face, Senhor. E talvez então nesse dia seremos capazes de vislumbrar, Senhor, a realidade dessa palavra encarnada em todo o teu ser. Tu és o Deus do amor, o Deus que é amor. Muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui, Senhor, e que a tua palavra venha falar ao nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa nessa questão do amor, o mundo ele tem tido muitas concepções a respeito do amor, né? Você escuta todo tipo de tolice, de descrição tola, descrição que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia afirma a respeito do amor. As gerações passadas, em especial a geração dos meus pais, tinham muita dificuldade com a palavra amor e em expressar essa palavra de maneira, por palavras mesmo, né? Verbal. Tinha sumido a palavra. De maneira verbal. Então, era raro você encontrar um pai que dizia para um filho que o amava. Filho, eu te amo. Com essas palavras. Ou a mãe que dizia isso. Talvez fosse mais fácil falar quando era bebê, não sei, mas durante essa fase da adolescência, depois que você fica um pouco mais, que cresce um pouco mais, essa palavra se torna uma palavra meio estranha, era pelo menos uma palavra um pouco estranha para eles, no sentido de expressar. E eu não sei nem se eles expressavam isso de um para com o outro, não sei nem se nossos pais costumavam falar essa palavra de um para com o outro. E geralmente a palavra amor tinha uma conotação muito sexual na questão. Então, as pessoas tinham um problema com essa palavra. A palavra amor tinha uma certa delicadeza, e geralmente ligada à questão sexual. Então, um homem jamais poderia falar para outro homem que o amava, né, sem ter uma conotação, no caso, homossexual. Jamais um homem poderia dizer isso. Ao ponto de que alguns amigos meus, na época, quando falavam a respeito de Davi e Jônatas, sugeriam que Davi e Jônatas eram homossexuais, porque a Bíblia descreve o amor entre eles. Então a gente carrega uma tá difícil hoje, uma tradição de que o amor é uma palavra um pouco perigosa e geralmente tem conotações distorcidas a respeito disso. Obviamente que amor não tem nada a ver com sexo. Quando as pessoas falam assim, ah, vamos fazer amor, é uma coisa que não tem, ela não tem razão, ela não tem sentido você falar vou fazer amor, né? Como se duas pessoas numa relação sexual implicassem em estar fazendo amor. Duas pessoas fazem sexo porque se amam, é diferente. Duas pessoas casadas. Ok? Antes que vocês achem que eu sou um liberal e estou dizendo que a gente se ama, então pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Certo? Então, quando a gente vê essa questão do amor, principalmente em Deus, eu fico pensando às vezes, né? Eu sou um pensador por natureza, desde criança, desde que me conheço por gente, desde que me conheço por alguém que pensa, eu gostava de pensar. Eu era criança ainda, eu subia na minha casa e ficava em cima da casa pensando a respeito da vida, filosofando a respeito de Deus, a respeito da existência, a respeito da morte, né? E essa questão de que eu tenho medo de avião aí, graças a Deus, é uma coisa do passado. Amém? Eu viajei 12 horas para a Europa sem sentir medo e viajei sem sentir medo, né? Logicamente que eu creio que foi um milagre mesmo, foi o sobrenatural de Deus, porque eu tenho síndrome de pânico e era o ambiente propício para eu ter ido de fralda e voltado com fralda, né? Ter trocado umas 3 fraldas na viagem. Mas pensando a respeito dessa questão de Deus como alguém que a Bíblia descreve como o amor, Deus é amor. Eu fico pensando, às vezes, por que que para Deus o amor é tão importante? Por que que a Bíblia descreve Deus como o amor? Como alguém que é amor. Na sua essência, Deus é amor. E por que que isso é tão importante para a minha vida e para a tua vida? Por que que a Bíblia dá tanta ênfase nessa questão do amor? Não apenas do amor de Deus em si, porque Deus não precisa de outros, Ele é o amor entre si, para si mesmo, Ele é esse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa trindade, essa pessoa que subsiste em Deus, um Deus trino, que é muito difícil da gente até mesmo descrever e explicar como que isso funciona em Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, então, nessas 3 pessoas, que o Pai é amor, que Jesus é amor e que o Espírito Santo é amor e que Ele habita dentro de nós e esse amor, de alguma forma, Ele está em mim, está em você e a Bíblia não exige menos de mim e de você, a não ser que a gente se ame um ao outro. Que essa mesma essência que faz parte do ser de Deus, que esteja também sendo a essência da nossa vida, da nossa existência em todas as áreas da nossa vida. Desde o nosso levantar até durante o nosso dormir, o amor precisa ser a essência que move, a força que move, o ser que move a mim e a você. Obviamente que a aplicação disso no dia a dia é um grande desafio para mim e para você, né? Amar as pessoas é um desafio. Mas se você parar para pensar, muito daquilo que a gente pisa na bola, daquilo que a gente erra, geralmente são coisas que a gente não usa o amor como a fonte pela qual nós somos direcionados. Porque se todas as vezes em que nós formos tomar atitudes, nós pensarmos que o amor deve ser a força motriz que nos direciona, muitas das nossas atitudes mudariam. E até mesmo a nossa vida como igreja mudaria. Lá em João 13, Jesus ele fala assim, e vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Jesus estava dizendo que a bandeira principal do reino de Deus deveria ser o amor. Não há outra força maior de transformação nesse mundo do que o amor. O amor de Deus, o amor de uns para com os outros. Esse cuidado que deve reger a nossa vida de um para com o outro, movido pelo amor. E quando você pensa nessa questão, sobra muitas poucas coisas na nossa vida que teriam poder sobre as nossas vidas no sentido de trazer pecados sobre nós se a nossa vida fosse de fato movida pelo amor. A fidelidade, a verdade, a servidão, não falar mal dos outros, não é? Eu estava, esses dias eu postei uma coisa no Facebook a respeito dessa questão da lei, da morte da lei por meio da graça, e que uma das frases que eu coloquei lá era que ninguém nunca jamais foi elogiado porque parou num sinal vermelho, né? Você parou no sinal vermelho, não vem um guarda de trânsito e fala assim, olha, meus parabéns, você parou no sinal vermelho, né? Te dá 10 anos ainda porque você parou no sinal vermelho, né? Isso nunca acontecerá. Você não ganha nenhum prêmio porque você deixa de roubar. Você não ganha nenhum prêmio porque você não mata, porque você, sei lá, não faz coisas ruins. Você não ganha nenhum prêmio. Cumprir a lei é uma coisa que você não tem mérito nenhum em fazê-la. Certo? Daí vem o evangelho, vem o anúncio do amor, e o amor nos desafia para algo muito superior a tudo isso. O amor vem e coloca para mim e para você que eu e você devemos falar bem daqueles que falam mal da gente. Olha só o desafio. O óbvio é que se alguém, né, você sabe que igreja tem muito daquelas pessoas que gostam de orar, gostam de distribuir uma informação para que muitas pessoas orem por aquela informação que ela está distribuindo, né? Algumas pessoas chamam de fofoca, eu não. Eu acho que isso é uma boa intenção mesmo que a pessoa tem, né, de tornar isso, né, conhecido entre as pessoas para que as pessoas possam orar. Amém? Certo? Vamos olhar com misericórdia para essas pessoas. Então, assim, geralmente você vê pessoas que gostam de trazer uma informação para você e falar assim, olha, fulano de tal falou isso e isso de você. Aí a gente fica indignado nesse momento e a gente também acaba, ah, ele falou isso, aquele cara, que só porque ele faz isso, isso, isso. Daí a pessoa que trouxe também, na boa intenção, leva a informação, né, de volta e fala assim, olha, o Pipe falou isso, isso de você. Então, assim, essa pessoa ela está, na verdade, contribuindo para a unidade na igreja, não é verdade? Né? Para a unidade, para que haja mais amor entre as pessoas. Então, assim, se todas as vezes que a gente lidasse com situações como essa e a gente parasse, né, naquele momento e nós fôssemos movidos pelo amor e, de alguma forma, a gente praticasse o evangelho na nossa vida, naquele momento a gente falaria, olha, deixa a pessoa falar o que quiser, né, e começasse a falar bem da pessoa. O amor, ele move a gente nesse sentido. Né? O amor fala, então, que a gente tem que falar bem das pessoas, que a gente tem que amar aqueles que nos perseguem. Temos que orar. Além disso, a Bíblia fala que a gente tem que orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Só o amor é capaz de fazer isso. Por que que a gente não consegue, muitas vezes, cumprir isso na nossa vida, vivenciar essa realidade do evangelho na nossa vida? Falta amor na minha vida e falta amor na sua vida. Se o amor fosse a força que regesse a nossa vida, nós falaríamos menos mal das pessoas, nós oraríamos mais pelas pessoas que a gente tem dificuldade de aceitar, ou que muitas vezes nos maltratam e nos perseguem, não é? Nós amaríamos mais os nossos inimigos. Até essa palavra inimigo é uma palavra muito forte, né? Eu acho que você dizer assim, aquela pessoa é minha inimiga. Eu não sei se vocês têm isso na vida, mas eu não conheço ninguém que eu possa dizer tal pessoa é minha inimiga. Eu posso dizer de pessoas assim, tem pessoas que me tiram do sério, que me deixam irado. Mas dizer que aquela pessoa é minha inimiga é uma palavra muito forte. É muito forte. E a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E mesmo na posição de inimigos, Deus vem e nos ama. E nos transforma por meio da graça, por meio do amor. O que transformou a minha vida, o que transforma a sua vida é o amor. Não é o medo de ir para o inferno. Há um reducionismo acerca do evangelho que muita gente sai por aí dizendo que crente só é crente porque o inferno existe. Se eu tivesse hoje a concepção, uma revelação assim, de Deus, assim, falasse, olha, Pipe, esse negócio de inferno é só uma conversinha que eu inventei para que as pessoas, sabe, me queiram de alguma forma, queiram impulsionar alguma coisa. Né? Se o inferno não existisse hoje, baseado na experiência, no relacionamento pessoal que eu tenho com Deus, na minha vida isso não faria a menor diferença. Não há nenhuma atitude na minha vida diária que é movida por algum tipo de medo do inferno. Mas toda a minha atitude diária é movida por amor a Deus. Por amor à minha esposa, por amor a cada um de vocês. Amém? Eu sei que tem igrejas por aí que a força da pregação é o inferno. É fazer pessoas terem medo do inferno, terem medo do diabo. E aí, por medo do inferno, a gente deixa de fazer coisas, porque a gente tem medo de ir para o inferno. Nunca foi essa a proposta do evangelho. O evangelho sempre foi que você ame a Deus e que você ame os outros. Então, essa força do amor vai ser a força que vai mover a mim e vai mover a você. Porque quem ama, obedece. Quem ama, vivencia uma vida de santificação. Amém? É esse amor que me faz permanecer casado, permanecer fiel à minha esposa, fiel aos meus amigos. É esse amor que tem que mover nossas vidas para dizer não para o pecado. O amor. Por que que vocês não fazem isso? Porque nós amamos a Deus. Não é por medo do inferno? Não. É porque a gente ama a Deus. A gente ama a Deus. E o pecado é uma espécie de amante que a gente carrega na nossa vida. Não é? É ou não é? E a gente deve mover, então, por essa força que é o amor. Então, João, ele fala, João, ele é descrito como o apóstolo do amor, né? Nossa, isso é bonito, cara. Já pensou? Se o teu nome tivesse uma ligação com a palavra amor o tempo todo, que você entrasse para a história com a pessoa que ama, aquele que ama. Xingar, odiar, fazer as burradas na vida, gente, a história da humanidade está cheia. Os poucos homens que são homens que entraram para a história e que mudaram o mundo são homens que foram movidos por amor e que foram até o fim baseados no amor. Então, João, esse cara é conhecido como o apóstolo do amor. Aquele a quem Jesus amava. Olha que coisa tremenda. Uma vez eu postei isso no Facebook. Falei assim: eu sou aquele a quem Jesus ama. Ponto. Fale isso para você mesmo. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Fale agora. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Amém? Você é aquele a quem Jesus ama. E baseado nesse amor, esse amor de Jesus em mim e você, deve ser a força, então, que move a mim e a você. Amém? E João, ele trata isso de uma maneira bem, bem legal, porque, assim, uma coisa que eu acho interessante no evangelho é que o evangelho, ele é aquele que propicia, é aquele que dá a mim e a você a força necessária para isso. É ele que dá. O evangelho não é um tipo de regra que se estabelece sobre as pessoas para que as pessoas obedeçam de uma forma sem ter o recurso necessário para obedecer. O evangelho do amor, o evangelho de Jesus, ele nasce da intimidade que eu e você temos com Deus, no nosso secreto com Deus. Essa identidade que eu e você encontramos em Deus, quando a gente compreende plenamente que Deus me ama, que Deus ama cada um de nós, quando a gente tem a consciência de que eu sou amado por Deus. A partir de então, essa consciência de ser amado me leva, então, a viver uma vida de amor para com aqueles que estão à nossa volta. Porque a gente pode correr no risco de pensar assim: eu tenho que amar, eu tenho que amar. Mas, no fundo, eu e você não nos sentimos amados. No fundo, no fundo, no fundo, a gente pensa que esse amor de Deus é uma coisa boazinha, uma coisa bonitinha, mas que serve para todo mundo, menos para mim e para você. Eu estou relendo um livro de uma psicóloga chamada Sandra Wilson, chamado Vida Restaurada. Eu queria indicar para vocês esse livro. Que vocês leiam esse livro, sabe? Eu já estou lendo, acho que é a segunda ou terceira vez que eu estou lendo esse livro. E esse livro tem falado muito comigo, principalmente no capítulo que eu estava lendo agora. Hoje eu estava lendo, que é Vencendo a Vergonha. Vencendo a Vergonha. O título é um pouco mais comprido, mas resumindo é isso. Dele falando sobre pessoas que vivem as suas vidas no sentido de viver uma vida de agradar os outros, né? Em que você permite que as pessoas pisem em você e você não consegue ter uma voz de limites para com essas coisas. Você não consegue. Você vê as pessoas pisando em você, você não consegue estabelecer um limite por causa do medo de ser reprovado pelas pessoas. Então, essa necessidade de agradar as pessoas, de ser amado pelas pessoas, faz com que você não coloque limites para as pessoas. E as pessoas vêm, pisam em você, passam por cima de você. E essa falta de amor para consigo mesmo, dessa aceitação de entender que Jesus ama você plenamente, faz com que a gente viva essa vida de escravidão para com os outros. Uma vida hipócrita, né? Que você vive agradando os demais, vive agradando todo mundo, e as pessoas pisam em você porque você simplesmente não aceita que é amado por Deus. Porque quando você é amado por Deus, quando você encontra o amor em Deus, tudo muda, tudo se transforma. O problema também é que no reino de Deus há muitas pessoas que gostam de controlar as pessoas. Que gostam do controle. Até nessa questão pastoral, é muito difícil para um pastor, às vezes, separar entre controle e preocupação. Até onde você... controle e cuidado, melhor dizendo. Até onde você está cuidando das pessoas e até onde você quer controlar as pessoas. Por isso que há um bom tempo já eu tomei uma postura no meu ministério. De que eu não faço escolha por pessoas adultas, principalmente. Né? Uma criança vai pular numa piscina e ela não sabe nadar, você deve tomar uma escolha por ela, de impedi-la de fazer isso. Mas com relação a adultos, a gente não faz esse tipo de coisa. Né? Eu tenho que crer na minha vida que cada um que está aqui é adulto o suficiente para tomar as decisões certas na vida. E que o papel de um pastor ou de um discipulador na vida é apenas direcionar. Olha, vai por aqui. Ó. Se você for por aqui, você está indo para um caminho legal. E a pessoa fala, não, eu não quero, vou por aqui. É um direito dela escolher isso. Vá, então. O problema é quando vai, na maioria das vezes, se estrepa, né? Se revolta com Deus. Né? E daí fala assim, por que Deus deixou eu pegar pela esquerda? Né? Por que Deus deixou? Está parecendo aquele cara que estava morrendo a casa dele estava enchendo, né? Ele estava em cima da casa e Deus mandou um barco, né? Deus mandou um helicóptero, né? E ele ficou esperando Deus salvar ele e morreu afogado. Depois chegou no céu brabinho com Deus. Né? Às vezes Deus usa pessoas para direcionar a sua vida. Amém? Às vezes não. Acho que quando Deus coloca um pastor na sua vida, o papel desse pastor é que Deus vai usá-lo para direcionar você. Amém? Amém? Então, assim, fazendo um parêntese nisso tudo, quando você ora assim, Deus, me dá uma direção, fala comigo. Daí você liga para o teu pastor, ou liga para o teu discipulador, e você vai ter uma conversa com ele, e você fala assim, olha, estou indo na sua casa, quero conversar com você. Amém? Amém. Essa atitude, ela já está dizendo que você está aberto para ouvir a voz de Deus. Amém? Então você está indo atrás de alguém porque você quer ouvir o que Deus tem para falar para você. Já que eu e você não conseguimos fazer como o Fábio fez hoje aqui, estar na presença de Jesus e ouvir a voz clara de Jesus, né? Como a gente não consegue fazer isso, muitas vezes a gente precisa procurar em pessoas essa resposta. E a gente vai. Aí chega lá, você esteja aberto para ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Amém? Senão, para que orar então? Para que falar, Deus fala comigo? Então, não ore, não peça para Deus falar. Simplesmente faça as escolhas baseado na sorte, sei lá. Ah, vou tentar por aqui, vou ver no que dá. Né? Agora, não. Procure uma direção, mas esteja aberto para isso. Eu não estou dizendo que você tem que ouvir tudo o que um pastor, um discipulador fala. Porque, às vezes, tem gente por aí também que fala umas coisas que eu vou te falar. Né? Uma vez, num aconselhamento de namoro, uma discipuladora falou para a discípula se ela já tinha transado com um namorado. Ela falou, não. Falei, mas como é que você vai casar com ele se você não sabe se ele é bom de cama? Moderninha, irmã, né? Olha, essa até o diabo ficou surpreso. Falou assim, pô, nem eu era tão criativo que nem você. Seria tão criativo. Acho que o diabo não falou assim, não fui eu que dei essa ideia. Essa daí foi da mente dela mesmo. Então, tem alguns conselhos que, obviamente, né, você tem que ficar esperto. O conselho deve ser baseado na palavra, né, deve ser movido pela palavra. E uma vez que é movido pela palavra, você tem, obviamente, a escolha de obedecer ou não obedecer. Aí é uma questão tua. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 1 Coríntios 13. João, então, ele estabelece ali que é impossível você amar a Deus, dizer que ama a Deus e odeia seu irmão. Amém? No Evangelho de Jesus, não há essa compatibilidade. Amém? Não há no Evangelho, não há nas Escrituras, a compatibilidade entre você amar a Deus e odiar seu irmão. Essa compatibilidade, ela inexiste nas Escrituras. Ok? Então, se de repente você está aqui, tem uma pessoa que você realmente não gosta, não consigo gostar daquela pessoa, amém? Você precisa se arrepender disso, buscar um lugar de arrependimento no seu coração, orar pela pessoa incansavelmente, até nascer amor no seu coração para com essa pessoa. E amor não é um sentimento, não. Sabe? De repente você não gosta da pessoa, chama essa pessoa para tomar um café com você, para tomar, uma água, né? Não, cerveja não, água. Amém? Certo? Chame essa pessoa para conversar com você. É, eu acho que o amor, ele pode se manifestar já por essas coisas, né? A gente se encara, tô com muita dificuldade com aquela pessoa, então chame essa pessoa para perto de você. Eu achei muito interessante, lendo um pouco da algumas coisas a respeito do... Nossa, aquele africano lá que ficou preso. Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando ele foi eleito, Nelson Mandela chamou todos os inimigos dele para fazerem parte da equipe de governo dele. Qual a pessoa lúcida nesse planeta que faria uma coisa dessa? Quem faria isso? Nelson Mandela fez isso. Chamou os inimigos políticos dele para dentro do governo, para estarem ao seu lado, fazendo parte da equipe de governo do país. Então é incompatível essa questão entre você dizer que ama Deus e você dizer que não ama seu irmão. Amém? Paulo, ele começa ali no capítulo 12, um pouco antes, falando a respeito dessa questão dos dons ministeriais, de que Deus distribui a cada um, né, segundo a graça dele, e vai dando a cada um dons. E esse dom, ele visa uma única coisa, a unidade. A unidade. Aí, quando Paulo termina de falar a respeito dos dons, ele começa a dizer, então, assim, ó: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, ele fala, olha, é excelente essa questão dos dons, de você ter dons, da gente viver em comunidade, né? Eu senti uma falta muito grande de vocês por estar 3 meses fora. Foi muito complicado ficar longe das pessoas a qual a gente tá caminhando junto, às quais a gente ama, às quais a gente contribui de alguma forma, né? E é contribuído de alguma forma, a gente serve e é servido. Amém? A gente sente muita falta disso. Mas ele fala o seguinte: além dessa questão dos dons, né, que é nítido, né, lá você via pessoas que tinham habilidade manual, por exemplo, né? Eu precisei desmontar uma mesa lá, não consegui desparafusar a mesa. Aí teve um rapaz que estava lá, um alemão, chamado Kersten, Fritz não, Fritz já morreu. Chamado Kersten, né? O Kersten foi lá, pegou uma chave, foi lá, tinha habilidade manual, desmontou a mesa toda, né? Desmontou a mesa toda. Esses dias eu tive que comprar uma tampa de vaso, né? Vaso sanitário, né? Cheguei de viagem, o vaso estava todo mofado, assim, sei lá, estava meio esquisito, né? Não ia colocar meu popozão lá naquele... lá naquele troço, né? Ele até se negou na hora. Falei, não, aí eu não sento. Aí tive que comprar. Na hora de colocar o troço, quem disse que eu conseguia colocar a tampa nova, né? Aí minha esposa, com sua habilidade manual, para minha vergonha, conseguiu montar o negócio, né? Eu já queria jogar pela janela, já tava, vamos fazer uma patente aí, não dá nada, né? Já tava quase indo no mato fazer um toletinho, né? Tá certo? Vai lá, você via assim. Tá meio pentecostal o culto hoje aqui. Então lá você via assim, é bem claro essa distribuição, né, de pessoas com habilidade manual, gente com dom de ensino, gente com dom de profético, gente com dom de revelação de sonhos, gente com dom de cozinha lá, cozinheiros, né, gente com dom de fofoca também, tinha um monte lá, infelizmente, né. Os piores seres lá, os mais difíceis, eram os brasileiros. Mas é uma coisa que a gente percebeu lá, é que é cultural mesmo, gente. Infelizmente, é cultural do brasileiro falar mal dos outros. Como o brasileiro gosta de falar mal dos outros. A gente parece que não existe outra conversa na nossa vida, a não ser falar mal dos outros. A gente gosta de sentar, ai, você viu fulano? Né? Isso acaba criando um hábito na nossa vida. Né? E lá era explícito isso. Você estava nas rodas de finlandeses, de poloneses, de americanos, os caras estavam lá falando de coisas da vida, rindo, brincando, sei lá. Chegava na roda dos brasileiros, estava lá a maledicência, a fofoca. Estava lá o Satanás. Reinando. Né? Reinando. Então lá, 1 Coríntios 13, então Paulo fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês agora um caminho que é muito mais excelente do que todas essas coisas, não que essas coisas não sejam excelentes, mas há algo que é muito mais excelente. Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Amém? Falar em línguas é muito bom, é bom. É edificante, amém? Mas se não houver amor, se não é o amor que move o falar em línguas, é apenas barulho, amém? Quantas vezes a gente percebe isso, pessoas que falam em línguas, que têm assim uma visível mística nessa pessoa, o sobrenatural é visível na vida dessa pessoa, mas é gente que não consegue amar as pessoas, né? Gosta de se aparecer, gosta de falar mal dos outros, e por aí vai. Ele fala assim, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Paciente. Como a gente perde a paciência rapidinho, né? Eu até postei um negócio sobre o jogo de paciência, né? Os caras inventaram um jogo chamado Paciência. Só que fizeram o troço por tempo. Falei, ué, não entendi essa. Não é para ter paciência? Eu presumo que você vai jogar paciência para quê? Porque você tem que ter paciência, né? Aí eu lá jogando, lá, a Kátia olhava pro tempo assim, 500 minutos. Aí eu lá. A Kátia, amor, como é que você consegue jogar? Falei, ué, é paciência, filha, é paciência. Se eu tivesse com pressa, eu ia jogar outra coisa. É paciência. Lá mexendo as cartinhas lá, né? Paciência. Amém? Se não, inventa outro nome pro troço. Para mim, eu vou jogar paciência, porque eu quero aprender paciência. O amor é bondoso. Ele não inveja. Né? Inveja. Sabe, quando você está assim, vivendo dentro do reino, você percebe que você tem inveja de uma pessoa, repreenda esse sentimento, em nome de Jesus. Não aceite esse sentimento para a sua vida. Inveja. Eu já tive sentimento de inveja na minha vida. Eu não sei o que isso gera em você, mas em mim gerava como se eu fosse uma barata, um treco, um bicho, de se sentir pequeno, de se sentir nojo de si mesmo. Não é isso? Ou não? Ou em vocês? Eu gosto de sentir inveja. Nossa, eu gosto de ter dor de cotovelo das pessoas, né? De falar assim, olha o sapato daquela menina. Ai, que inveja! Né? Olha o cabelo dela, que inveja. Geralmente mulher acho que sofre mais do que homem nesse quesito, né? Porque eu nunca olhei para um homem e falei assim, nossa, que braço musculoso. Né? Nunca fui de chegar assim, olhar o cara de cima embaixo, assim. Ai, que roupa. Ai, como ele tá feio hoje. Né? Eu acho que mulher deve sofrer um pouco mais nessa área, né? Eu percebo, assim, você pode perceber, quando chega uma bonitinha aí na igreja, assim, elas ficam tudo assim. já começa assim. O que, que essa megera está aqui no nosso meio? Vai lá para Deus em amor, já dá, né? Ó, errou de endereço, filha. Vai para outra igreja. Aqui não. Então ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata. Olha só, não maltrata. Ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, né? Uma das coisas que foi muito legal assim nesse tempo de descanso, porque eu estava nas minhas últimas de estresse antes de ir para lá, que agora que eu voltei, eu estou na rua, assim, andando aqui de carro em Curitiba, assim, e assim, antes de eu viajar, assim, o cara dava uma, fazia uma caca na minha frente, eu já queria descer do carro, sei lá, né, partir para a ignorância, buzinar, xingar, alguma coisa, né? E agora não, a gente, como eu voltei desestressado, né, voltei meio baianinho de lá, sem nada, eu ando na rua, assim, os caras me fecham, assim, vem aquele sentimento, assim, eu... Amém. Aí vou indo, né? Vou indo, vai andando. E é legal isso, você provar desse amor, né? Porque até no trânsito o amor te ajuda. É isso? A última vez que fizeram isso, se manifestou um diabo ali, cara. Então, não se ira facilmente, não guarda rancor, não guarda rancor. Fala comigo assim, eu não fui chamado para guardar rancor. Né? Porque tem uma coisa mais triste, é de uma pessoa chegar depois de 3 anos para você, 3 anos passou, e ela chegar assim para você e falar assim, Pipe, oi meu irmão, você lembra 3 anos atrás? Falei, rapaz, eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas vou tentar, fala aí que quem sabe eu lembre. Aquela vez você passou por mim e não me cumprimentou. Desde aquela vez eu tenho uma raiva de você. Eu guardo um rancor de você. Quem ama não guarda rancor. Amém? Quem ama não guarda rancor. Não aceite o rancor para a sua vida. A melhor coisa que tem para acontecer, para mim e para você, é assim. Quando eu tenho uma dificuldade com uma pessoa e aquilo gerou em mim algum sentimento de reprovação na minha relação com essa pessoa, a melhor coisa é resolver. Sabe? A melhor coisa é chegar e falar, olha, você fez isso, eu não gostei disso. Eu não gostei da sua atitude. Não gostei. E se resolva, em nome de Jesus. Sabe? Não precisa sair da igreja, não precisa ir para outra igreja, não precisa falar da pessoa para mais ninguém, apenas resolva a questão. Mas não guarde rancor, em nome de Jesus. O amor não guarda rancor. Amém? Repita mais uma vez, o amor não guarda rancor. Até rima, ó. O amor não guarda rancor. Amém? Tatue em você isso. Escreva assim, ó. Sabe? Porque assim, a gente guarda rancor, daí chega domingo que vem aqui, a gente não se olha na cara. A gente passa pela pessoa, a gente fica se desviando, assim. A gente vê a pessoa vindo, a gente dá um jeito de olhar para a esquerda, assim. Tropeça na pessoa para não cumprimentar a pessoa por causa do rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Paulo está falando então que quem não ama ainda é bebê. Ainda está precisando tomar leitinho. Todinho, melhor dizendo, né? Tomar danoninho. Eu sei que tem gente grande que gosta de danoninho. Né? Quando era criança, eu gostava de tomar leite, assim, tomar café, assim, pegava pão, molhava no café e comia. Né? Quem ainda faz isso até hoje? Deixa eu ler de novo aqui. Quando eu era menino... Não, mas é gostoso. Uma outra coisa que eu gostava de fazer era pegar açúcar, colocar açúcar em cima da margarina, assim, aí depois molhar com leite, assim, para ficar assim. Quem fazia isso? Porra! Façam para vocês verem, é gostoso. Amém? Tarefa da semana para a igreja: pãozinho com margarina, açúcar e leitinho. Amém? Vou cobrar de vocês semana que vem. Então, Paulo está falando, então, é isso. Vamos lá, gente, para encerrar. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? As coisas de menino. A gente não é mais criança, a gente é adulto. E como adulto, nós temos que nos portar como adultos. Amém? A gente não tem que ficar voltando a falar coisinhas que são faladas para criança, né? Para o Gabriel tem que falar coisas assim. Filho, não é assim, filho. Filho, não faça isso, filho. Né? Não faça isso. Às vezes acontece de ele ter algum problema com algum amigo na escola. O que eu faço para ensinar ele? Eu falei assim, filho, vamos orar por ele. A Kátia pega e ora com ele. Primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula mesmo, literalmente, quando ele começou a estudar, ele levou um soco no nariz de um menino, sangrou o nariz, e o nariz dele tem uma sensibilidade e sangra, às vezes, sangra do nada mesmo. Sangrou o nariz do menino no primeiro dia de aula. Eu queria, de algum jeito, já enterrar vivo o pai dele e ele junto, né? Porque eu fiquei com... Né? Mas eu tive que engolir tudo aquilo lá como pai, né? E orar e falar, filho, vamos orar por ele. Daí oramos pelo pai, oramos. Porque umas coisas que eu falei assim, filho, sabe, crianças agressivas em escolas denotam uma única coisa, filho. Elas não são amadas. Elas não são amadas. Pessoas fofoqueiras são pessoas que não são amadas. É verdade. Gente que guarda rancor é gente que não foi amado, que não conhece o amor. Eu percebo na minha vida que às vezes que eu estou mais lixo na minha vida é o tempo em que eu me sinto menos amado, em que eu não tenho buscado a Deus com a intensidade que eu deveria estar buscando. Amém? Amém? Que essa igreja e você que também esteve aqui pela primeira vez, que a bandeira do amor esteja sobre todos nós em nome de Jesus, amém? Que seja ela a força motriz que nos move como reino, como filhos do Deus vivo, que é todo amor, amém? Traga uma ceia aqui. Só você. Ah, é verdade. Esqueci. Não, fica tranquilo, vou dar um jeito. Vamos lá? Vamos orar primeiro. Deus, eu quero consagrar o teu nome, esses alimentos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, em teu nome. Amém. Distribuam lá. Não comam e não sirvam e não bebam, desculpa, até a hora que eu liberar vocês aí. Obrigado. Fica em pé. Na atual crise de identidade da igreja moderna, essa igreja pós-moderna que nós temos aí, o esquecer as razões da nossa fé, por que nós somos quem dizemos que somos, tem se perdido no tempo. E eu acho que o credo apostólico, ele define em sua totalidade a razão da nossa fé, no que nós cremos. Amém? Então, nessa noite, eu vou falar e eu quero que vocês repitam comigo nessa noite o credo apostólico. Amém? E fale isso realmente com o teu coração. Fale realmente com fé. Você pode fechar seus olhos e repetir comigo, então. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus, por meio de quem fez o universo. Creio que o Filho se fez carne e morreu numa cruz pelos meus pecados. Creio que ele ressuscitou no terceiro dia e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Creio que Ele voltará para me buscar e estarei com Ele por toda a eternidade. Creio que Ele enviou o Espírito Santo para me consolar, me ensinar e me guiar pelo caminho da salvação. Amém. Coma do pão e beba do vinho. Nós cremos na obra da Tua salvação em nossas vidas, Senhor. Essa obra que se iniciou antes de todas as coisas, Senhor. Numa eternidade, Senhor, que não pode ser contada e nem medida. Lá, o Cordeiro foi crucificado por cada um de nós. Lá, nossos nomes foram escritos no livro da vida. Lá, e tão somente por meio da Tua graça, Senhor, nós fomos aceitos por meio do Teu amor. Esse amor que nos atrai, Senhor, esse amor que nos seduz, esse amor, Senhor Jesus, que nos leva a viver uma vida de entrega diante da Tua presença, Senhor. Nós Te amamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a graça de Te amar. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo que foi pregado naquela cruz em favor de todos nós, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue precioso que foi derramado, Senhor, para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Para poder nos colocar na posição de santos, livres, como novas criaturas que somos, por meio do Teu sacrifício naquele dia. Obrigado por nos ressuscitar no Senhor naquele dia, por nos dar essa nova vida, por ter feito de cada um de nós, Senhor, novas criaturas. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, hoje e para todo sempre, em Teu nome. Amém. Amém. Você pode vir trazer o teu dízimo, trazer a tua oferta aqui na frente. E enquanto isso, os diáconos recolhem os cálices. Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana. A Kátia quer dar um recado aqui, só um pouquinho. Segura aí, Lu. Ô, Lu. Ô, Lu. Por favor, hein.